Como em relação a qualquer outro aspecto da sua vida, nunca devíamos contemplar esses anos ocultos de Jesus sem nos sentirmos afetados, sem os reconhecermos como aquilo que são, chamamentos que o Senhor nos dirige para sairmos do nosso egoísmo, do nosso comodismo. O Senhor conhece as nossas limitações, o nosso individualismo e a nossa ambição, a dificuldade de nos esquecermos de nós mesmos e de nos entregarmos aos outros. Sabe o que é não encontrar amor e verificar que mesmo aqueles que dizem segui-lo, o fazem só a meias. Recordai as cenas tremendas que os evangelistas nos descrevem e em que vemos os apóstolos ainda cheios de aspirações temporais e de projetos exclusivamente humanos. Mas Jesus escolheu-os. Mantém-nos junto de si e confia-lhes a missão que recebeu do Pai. Então vem a nós, nos chama e nos pergunta como a Tiago e a João. Estais dispostos a beber o cálice? Este cálice da completa entrega ao cumprimento da vontade do Pai. Que eu vou beber? Sim, estamos dispostos. É a resposta de João e de Tiago. Vós e eu estamos dispostos seriamente a cumprir, em tudo, a vontade do nosso Pai, Deus? Demos ao Senhor o nosso coração inteiro ou continuamos apegados a nós mesmos, aos nossos interesses, à nossa comodidade, ao nosso amor próprio? Há em nós alguma coisa que não corresponda à nossa condição de cristãos e que nos impeça de nos purificarmos? Hoje, apresenta-se-nos a ocasião de retificar. É necessário que nos convençamos de que Jesus nos dirige pessoalmente estas perguntas. É Ele quem as faz, não eu. Eu não me atreveria a fazê-las a mim próprio. Eu vou continuando a minha oração em voz alta e vós, cada um de vós, por dentro, está confessando ao Senhor. Senhor, que pouco valho. Que cobarde tenho sido tantas vezes. Tantos erros. Nesta ocasião, e naquela, nisto e naquilo. E podemos exclamar também, ainda bem, Senhor, que me tens sustentado com a tua mão, porque eu sinto-me capaz de todas as infâmias. Não me largues, não me deixes. Trata-me sempre como um menino, que eu seja forte, valente, íntegro. Mas ajuda-me como uma criatura inexperiente. Leva-me pela tua mão, Senhor, e faz com que a tua mãe esteja tão bem a meu lado e me proteja. E assim, seremos capazes de ter-te por modelo. Não é presunção afirmar, podemos. Jesus Cristo ensina-nos este caminho divino e pede-nos que o empreendamos, porque Ele o tornou humano e acessível à nossa fraqueza. Por isso se rebaixou tanto. Este foi o motivo por que se abateu, tomando forma de servo, aquele Senhor que como Deus era igual ao Pai, mas abateu-se na majestade e na potência, não na bondade nem na misericórdia. A bondade de Deus quer tornar-nos fácil o caminho. Não rejeitemos o convite de Jesus. Não lhe digamos que não. Não nos façamos surdos ao seu chamamento, pois não existem desculpas. Não temos nenhum motivo para continuar a pensar que não podemos. Ele ensinou-nos com o seu exemplo. Portanto, peço-vos encarecidamente, meus irmãos, que não permitais que se vos tenha mostrado em vão um exemplo tão precioso, mas que vos conformeis com ele e vos renoveis no espírito da vossa alma.